pede pra ser mais moderno. Que culpa que eu tenho? É só você que eu quero. Às vezes eu amo e construo castelos. Às vezes eu amo tanto que tiro férias e embarco num tour pro inferno. Será que eu sou da novidade média? Pra mim, me dê a mão, depois um beijo, em homenagem a toda distância e desejo. Mora em mim, que eu deixo as portas sempre abertas, onde ninguém vai te atirar as mãos vazias nem pedras. Eu acredito nas besteiras que eu leio no jornal. Eu acredito no meu lado português sentimental. Eu acredito em paixão e moinhos lindos. Mas a minha vida sempre brinca comigo.